5 aos 30 19 1208, um boa viagem. Pronto para Copa, Rio? Pronto para Copa. Salvador Galeão 340, para o Esc 50, pista no zero, curva à direita, saída da EL, Leda EU diz. Controle 1, 120, 8 e o transponder é o 5465, Rio 5972. Para o Galeão autorizado 340, aerovia A, para o Esc 0, escola da 0, curva à direita, ponte da EL, Leda. E eu transponda 5465, controle saída 1208, 2973. Pátio 3, chamada pronto, Rio. Já tá pronto, Rio. Livre pushback no pátio 3, chame táxi. Vai chamar quando pronto. Para o táxi, o Gono 074, que é o meio de 62, autonomia de 3 horas e 32 minutos, até no Galeão. No 074, direita, ponte espera, reporte pronto. Direito, mas espera a porta pronta, 074. 9908, cópia. Nossa, prossiga. Guarulhos, 320. Pista 10, curva à direita, saída Arbora Elefa, controle 1, 20, 8 e o transponder 5471, total 9908. Copiou 320 para Guarulhos, Arbora Elefa, decolando a pista 10 com curva à direita. Sai do controle 1208 e 5471 no transponder, total 5699908. Correto, chamará pronto, total. Chamarei quando pronto, 9908. Pode esperar pronto, vamos 074. No 074, alinhar e decolar, 10, 120 graus, 59. Autorizado, alinhar e decolar, 10, vamos 074. Salvador, boa noite, é Portugal 020. É Portugal 020, correto. Check runway news and what will be our SID, please, Felipe. Portugal 020, runway news, it's 10, and the expected departure Momo. Momo departure, thank you. Gabit transition confirmed. Confirm. It's a Momo departure with the Gabit transition, confirm? Affirmative. Yeah. 074 da Gol 3519-1208, uma boa viagem. 208, uma boa noite, amigo. Até a próxima. Obrigado. Estou em Salvador, RZ 5, 5, 7, 1, 6. Reporte X, terra, baixado, travado, 5, 7, 1, 6. Portará, 1, 6. B33 de autonomia, alterna Guarulhos, o Rio 5972 para o baixo. E o 5972, a transição está muito baixa, que eu entendi 03 a bordo, confirme. Afirmativo, 03 a bordo, 313 de autonomia, alterna Guarulhos. Delivery táxi em frente, reporte no ponto de espera ponto da volagem. Táxi via Pátio Principal, Índia e Alfa. Livre táxi via parte principal Índia e Alfa, vai reportar no ponto de espera da 10 pronto, o Rio 5972. Terno baixado, checado, 5-7-1-6. 5-7-1-6, pouso autorizado, piste 10, 090 graus, 5-9, 1013. Pouso autorizado, 5-7-1-6. Papa Romeo, Eco, X-Ray Papa, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Alfa 2924. Quatro Janai, prossiga. Proteção, guarda cópia, o ajuste no 0 no 3. Aguardando, e a Púcara, né? Firmo. Mantém a ponte de espera, 5972. No meio, só os 4-2, táxi agora à sua direita, via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, boa noite, 57 no meio. Q-X-Way, papá. Pouso autorizado, pista 10, 070 graus, 5 nós. Dois, alinhar e manter no zero. Alinhar e manter no zero, 5972. Papá, onde é no solo aos 4-4, vai livrar a direita, vai para que parte? Pátio 3? Portante da Juliette para ingresso no pátio principal. 172, decolagem autorizada, 080 graus, 39, pistão 0. E pode engraçar agora à sua esquerda e vai reportar na Quebec para o cruzamento da 1735. X-Way, papá. Sete dois aos quatro oito, 19-1208, uma boa viagem. 208, boa noite. Realizado o cruzamento, é que sei, papá. 6224, teria a nossa autorização? Autorizado Aracaju no 90. Pistão a zero, esquerda por Caracaju, controle 1208, transponda 5466, o Oxo não é 6224. Autorizado 4-6, o Chanel 5-4-6-6, esquerda após portão 1, chama pronto. Salvador, Oceanamento 224, posição 1, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi.